sono físico. Durante a noite, os espíritos também nos recomendaram que você não estava orando com suficiente fé, e era verdade. Eu normalmente adormecia sem nem terminar a prece. Adormecia e normalmente não me recordava dos meus sonhos, mas quando me recordava, meus sonhos eram quase sempre sonhos eróticos daquela época. E foi muito curioso quando ele me disse que disse: Nazareno, ela lhe pega pela mão durante a noite. Ele leva para regiões eróticas no mundo espiritual, onde vocês passam a noite fazendo sexo. Ela, nesses momentos, vampiriza as suas energias e por isso você acorda completamente desenergizado. Mas nós conversamos com ela, está sendo esclarecida, e depois de 4 reuniões mediúnicas, ela foi sensibilizada, orientada, até que um dia me apareceu uma reunião mediúnica onde nós fizemos as pazes. Dizem os autores espirituais que ela está sendo preparada para vir como minha filha. Será aquela filhinha apegada ao pai, a namoradinha do papai? Porque ela ainda nutre um amor muito grande, e aquele amor que eu a renunciei, que eu a neguei, poderei em outra oportunidade lhe dar, dessa vez, como pai. É assim, meus amigos, que se opera também a lei da reencarnação. É termos a oportunidade de semear flores onde antes semeamos espinhos. O amor sendo exercitado em sua plenitude. E por isso eu amanhecia com depressão. Era curioso que a minha depressão era somente pela manhã. À tarde eu sempre estava bem. E à noite eu nunca tive nenhum episódio de depressão. E os meus sonhos eram eróticos. Passava a noite namorando, acordava completamente cansado, desenergizado. Vejam como tem sentido. Vejam como os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. E ela revelou também que ela atrapalhava meus relacionamentos afetivos, me dificultava, me fazia desencantar por certas pessoas, prejudicando a nossa jornada aqui na Terra. Então nós temos que considerar também a sintonia dessas entidades que nós magoamos outrora. É por isso que Emmanuel nos diz da importância da responsabilidade nos compromissos. Porque nós lesamos outras pessoas através dos sentimentos. Não é que nós somos sempre responsáveis, claro que não. Porque muitas vezes nós namoramos e aquela não é a pessoa com quem vamos nos casar. Temos 10, 15, 20 namoros e casamos com uma pessoa somente. E certamente alguns ficaram com saudades, ficaram saudosos, sofreram pelo nosso fim do relacionamento. Mas nós não fomos levianos. Há uma diferença. Quando, ao contrário, estamos sendo movidos somente pelo egoísmo, pelas paixões materialistas, quando nós estamos sendo movidos por atitudes menos nobres, nós adquirimos um compromisso com aquele ser que deveremos reparar no devido tempo. Então, o relacionamento, além de ser uma extraordinária escola que nos propiciará um adiantado aprendizado, é também uma região muito delicada, onde temos que ter, sobretudo, o respeito e admiração pelo companheiro. E a traição, Nazareno? A traição, meus amigos, é também uma experiência muitas vezes dolorosa. Mas Divaldo Pereira Franco, no seminário desse CD, Divaldo Responde número 2, traz inúmeras respostas para nossas indagações, dizendo que se nós tivermos na nossa programação kármica aquela prova, não adianta lutarmos, enjaularmos o ser amado, porque nós passaremos por aquele resgate. Se não vier daquela maneira, vierá aquela prova sobre outras formas, sobre outros aspectos. Então, muitas vezes, não devemos nos questionar ou nos magoar, porque aquela pessoa foi instrumento daquela prova. Se não fosse ela, talvez fosse o Beltrano, ou Fulano, ou Cicrano. Porque estava em nossa programação aquele aprendizado, aquele resgate. Nós tínhamos necessidade de expungir aquela dor que cometemos ao outro. Mas o divórcio não é uma lei inexorável. O casamento não precisa ser absoluto, nos dizem também os espíritos. Na questão 697, Allan Kardec interroga se a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana. Ao que os espíritos respondem: É uma lei humana muito contrária à lei natural, mostrando que não é porque temos um casamento que ele é indissolúvel, que há momentos sim que é necessário a separação, que devemos fazer de tudo para preservar aquela união, porque nada é por acaso. Aquele ser a quem nos ligamos certamente tem um compromisso conosco, atraímos experiências de que necessitamos passar, mas há momentos em que a própria doutrina espírita nos revela que diante de um mal maior é preferível a separação, que antes da agressão física, da mutilação, dos impropérios, da destruição do lar, da educação dos filhos, é preferível a separação. Porque o importante não é a instituição em si do casamento, o importante, meus amigos, é o amor. E às vezes nós amaremos mais a pessoa separada de nós do que juntos, porque a convivência está se tornando insuportável. Verifiquemos o que ele está nos movendo. Será que é o egoísmo que está falando mais alto? Ou será que é o auto-amor? Será que eu não farei a pessoa mais feliz longe dela do que junto dela? Será que precisamos nos transformar, talvez? Aprender a renunciar um pouco mais? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então a doutrina espírita é muito lúcida em mostrar que não é a instituição em si que é importante os nossos motivos, o que está por trás. Porque às vezes estamos casados e vivendo uma grande solidão. Estamos completamente distantes do companheiro. Vejam que não é tão importante assim o ato, mas sim os motivos. E Deus, que conhece o que está em nosso coração, nos apreciará as nossas ações de acordo com o nosso coração.